Preto e branco. Esporadicamente rasteiro. Onomatopeias correndo para um lado e para o outro, como se fossem na verdade trombadinhas imundos que acabaram de cheirar cola. Contudo, foram inspirados num filme pastelão. Preto e branco. Refaço meu arsenal exclusivamente feito de estalinhos e me preparo para o ataque. Redefinir o indivisível. Esporadicamente rasteiro. E se me amordaçam, me acorrentam, só penso. Que saco. Que falta de originalidade. Semeio palavras de ordem, retruco, recebo aqueles tais louros. Gaguejo minhas ideias, gaguejo mais ainda por me apaixonar a toda hora. E toda hora sempre é a pessoa errada.